Capítulo 22. Eu vejo. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da vossa vida. Atos 27, verso 9. Paulo disse: Vejo. Ele não disse: Tenho uma revelação. Ele não disse: O Senhor me disse, mas sim, eu vejo. Como ele via? Pelo testemunho interior. Ele não viu mentalmente, não viu fisicamente. Em seu espírito, ele teve esse testemunho. Uma família de 7 pessoas saiu para comer. Não havia muito tempo que estavam no restaurante quando repentinamente o pai disse: Vamos para casa. Por quê? Não sei. Apenas tenho uma vontade, uma percepção de que deveríamos ir. Eles correram para casa e um incêndio havia começado. Se eles tivessem esperado, tudo teria sido queimado, mas o testemunho interior os avisou em tempo. Se a casa deles tivesse incendiado, alguém poderia dizer: Deus fez isso, ele tinha algum propósito nisso. Não. Perdemos por não ouvir o nosso homem interior, nosso espírito. Não temos sido conscientes do espírito. Você nunca encontrará em lugar algum da Bíblia Deus promovendo coisas assim para ensinar algo ao seu povo. Se aqueles homens no navio tivessem ouvido Paulo, poderiam ter poupado o navio e as mercadorias. Entretanto, perderam tudo e quase perderam a vida também. O que realmente aconteceria se não tivessem começado a ouvir o que Paulo dizia? Deus não é um inimigo, ele está tentando nos ajudar. Ele não está trabalhando contra nós, está trabalhando por nós. Assim, conforme nos tornamos mais conscientes no Espírito, podemos aprender como cooperar melhor com Ele. Por isso, lembre-se de que o modo primordial pelo qual Deus guia seus filhos é por meio do testemunho interior.